lamentar o que aconteceu contigo. Tentei te alertar, você nem me deu ouvidos. Achou que eu tava bolando alguma trama pra te desdobrar, pra te levar pra cama. Eu tô ciente, pode crer, eu já sabia que sem dinheiro eu não te teria. Você achava linda se exibir, andar desfilar de mini saia por aí, mostrando o rabo, as pernas torneadas, pagando de gostosa, cadela safada, não falava com ninguém. Na periferia só andava de carreto junto com a burguesia. Todo fim de semana saía toda arrumada, pagando de gostosa com as roupas emprestadas. Vai vendo, que horror. Até o perfume que comprou, fiado, nunca pagou. Vaca safada, galinha prostituta. A rua do terceiro mundo é o seu campo de luta. Agora corre atrás sem entrar em desespero. O seu lugar, cadela, realmente é num puteiro. É embaçado, mas você não tem futuro. Seu time não tem nada a perder, o jogo é duro. Agora se rebola pra ganhar algum trocado, porque o teu presente é consequência do passado. Eu bem que te avisei, você não me ouviu. Agora é só mais uma prostituta no Brasil. Mas aí, cada um faz o que quer da vida, eu tô ligado. Por isso que eu não julgo, pra não ser julgado. Afinal, quem sou eu pra julgar alguém? Se ela quer grana e fama, eu quero também. Aqui na terra eu sou mais um sonhador, ou mais um louco que o rap resgatou. Já sei até que ponto o orgulho te levou. Ontem uma gata linda, show. Linda de rosto, de corpo, de perna. Hoje não passa de um depósito de esperma. Muita gente te torou de graça, ou apenas por cigarro, cerveja, cachaça. Na praça você ficava louca, cadela solta, usando pouca roupa, chamando a atenção da macharada. De vez em quando até eu viajava, pensando bem, olha só que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Mulher bonita e burra que nem você, acha que nunca vai envelhecer. Hoje tá aí, feia, acabada. Aqui na área é motivo de piada. Um outro dia passou por aqui, olhei pra ela e comecei a rir. De mini saia e blusa amarela, com a barriga no pé da goela. É, quem te viu, quem te vê, eu sabia que um dia isso iria acontecer. E agora é tarde demais, infelizmente cê não pode mais voltar atrás. E se pudesse, iria ser um horror, porque na externa escola se envolveu com o professor. Nem a igreja dessa vaca escapou, deu pros fiéis, deu pro pastor. E o trampo que ela tinha lá no centro, se envolveu com o patrão, tá ferrado, eu só lamento. Porque a esposa descobriu, deu um pau naquela vaca lá na beira rio.